Gravando. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, gravando. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Realengo. Mega Drive é uma bosta, testando. Seu rato. Cala a boca. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí de volta e já coloquei meu radinho aqui, já coloquei pilha, já tô sintonizado. Eita, pô. Olha, eita. Olha aí, já começou a tocar no momento que o convidado entrou na chamada. Junto aqui conosco, ele, Flávio Azevedo. Fala, galera, e cuidado com os aliens, hein? Eita porra, olha só. Também aqui conosco, Neilson Lopes. Se você falar que zerou esse jogo sem revista no código do piano, você é um mentiroso do capeta. Puta merda. Pô, não é? Olha só, olha só. E direto lá do boteco do Fliperama de Boteco, ele, o botequeiro favorito do Neilson, Éder Aleixo. Nunca será. Em que é P no QTH, sem que é Rio, que é CL? Ô, louco. Eita porra, não entendi porra nenhuma. repete. Escuta ele aí que aí tá tendo treco aí, é, mano. É, repete aí. Troca a pilha aí, cara. Do rádio. O rádio tá chiando, só saiu aí. Estática. É bicho. Bom, pessoal, como vocês perceberam aí pelas postagens, as artes do cast e até mesmo pelo título, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores jogos da plataforma da Sony, né? O PlayStation, o primeiro. Um joguinho lá de 1999, porém, agora tá na hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você também tá meio perdido naquela neblina que corrói o Facebook, você pode, talvez, encontrar a gente por lá. É só você pegar a nossa página, que é o facebook.com/machinecast, e o nosso grupo, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, quando tocar o som da sirene, se você estiver desesperado, você pode twittar pra gente e pedir ajuda lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você tem coragem suficiente pra jogar o joguinho e quiser cumprir o desafio do Neilson e de cabeça fazer lá o enigma do piano sem consulta, faz isso, posta lá na Alvanista e marca a gente lá. O nosso perfil é @machinecast. Agora, se você quer ingressar junto com a gente naquele mundo caótico, todo aterrorizante, perdido, que ninguém sabe o que, que se trata, isso você vai fazer lá no Orkut BR. É só você achar a nossa comunidade lá, que é MachineCast. E, muito mais do que isso, você pode se juntar à família Velha Máquina e, quem sabe aí, escapar de Silent Hill. É só você seguir aí o link que tá na nossa descrição. Olha só, olha só. E hoje o nosso convidado vai fazer a indicação. Éder, pra quem tu indicaria esse episódio do MachineCast? Eu indicaria pros fãs de Mega Drive, que morrer, meu. Pra eles terem algo melhor pra fazer, né? Morrer, meu. É. Nossa senhora, velho, na moral, cara. Tomara que o Parent Hell e o Pirâmide Hell encontrem cada um. Isso aí já é paixão, já, cara. Não tem como não, bicho. A paixão do cara tá encrostado no cérebro do cara aí. O cara é muito apaixonado pelo Mega Drive. Fica... A minha teoria... Amor a e minha ódio. Teoria é que na rua dele, só ele que não tinha Mega Drive. Por isso que ele ficou com raiva. É, mas é complicado, né, cara? O amor e o ódio são dois lados da mesma moeda, né? Né? Ui. Ó. Olha aí, ó. Eita, porra. Filosofando até. Ó. Então tá. Então aí, ó. Fica a indicação do Éder. E agora... vamos nos preparar para começar a falar do nosso joguinho, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos, né, começar aí a falar do nosso joguinho. Porém, eu queria antes aqui perguntar para os meus encarecidos colegas aí de gravação essa noite. Hoje em dia, Silent Hill, o que, que nós temos hoje em dia? Eu acho que a coisa mais próxima, mais recente que a gente tem aí de Silent Hill que saiu foi aquele demo, o PT, né? Que foi lançado lá com a skin do Daryl, lá do The Walking Dead, né? O Norman Reeves. É. E... aquela demo comunista, né? Demo PT. Isso, exatamente. Que faliu, que não deu certo justamente por causa disso. E que segundo especulações aí, virou o Death Stranding do Kojima, né? Na verdade, não tem nada a ver, cara. Aquele negócio com o Death Stranding. Eu acho que não tem nada a ver, Duas. Só aproveitou o mesmo... Então, por isso que eu disse segundo especulações. Não. A tua especulação, quer dizer, né? A especulação da Brisa. Pra saber se virou Death Stranding mesmo, tem que primeiro entender o que é aquele jogo. A pergunta é, Edu mandou as ervas pro Kojima, que não tem como, você não entende nada daquele jogo, velho. Ah, aquele lá é o levando Kojima, em consideração o passado do... O trailer deixa o cara mais confuso ainda, né? Quando você começa a achar que tem algum nexo, o próximo trailer caga tudo. Exatamente. Mas levando em consideração aí a trajetória e a idade do Kojima, com certeza o Kojima que distribuiu erva pro Edu, porque o cara já era brisado bem antes do Edu existir. Deus do céu. É o cara mais brisado da história dos games que eu já vi na minha vida, cara. Pelo amor de Deus, o cara de raiva criou um jogo mais brisado do que a Brisa, só porque os caras não quiseram deixar ele fazer Silent Hill. Porra! Então você quer dizer que eu sou um brisador by Hideo Kojima? Não. Não chega nem aos pés. Não. Ah, olha só. Seu maldito. Aí tu já tá querendo te achar demais, cara. Tem que misturar mais coisas. Ele que falou que o Kojima forneceu pra mim. Então eu sou um brisador da Kojima Productions. Jesus do céu, tô criando um monstro. Mas assim, o PT poderia até ser um joguinho legal e coisa e tal lá, mas pra mim a essência de Silent Hill não tinha naquele jogo. Sei lá, então, talvez do 2, mas olha lá, enfim. Posso falar muito que eu joguei muito pouco 2, ouvi muito mais podcasts de Silent Hill 2 do que propriamente o jogo, mas eu acho que aquela questão de paranoia e coisa e tal tem muito mais a ver com o 2 do que os outros Silent Hill. Não sei o que vocês acham aí. Eu recentemente aí eu tava jogando o Silent Hill Downpour de PlayStation 3. Foi o último jogo que eu joguei no Play 3 antes de comprar o Play 4. Até nem acabei de jogar ele, não. É assim, é Silent Hill bonito, né? Os gráficos estão. Eu preferia um gráfico mais tosquinho, sei lá, dava um climão melhor pro jogo. Ele em. Ah, tu acha que o jogo ruim dá mais medo, é isso? O gráfico ruim dá mais medo. Não, porque, não sei, o gráfico no, no Play 1, o jeito gore do gráfico ajudava o cenário a compor o medo, ligado? Vai começar com a minha pauta antes de começar a falar do jogo, caralho. Queima a pauta. Coisa atual, cacete. Então, por isso que eu tô falando, eu acho que o HD do jogo não... Tipo assim, é bonito, não é assustador, é bonito, saca? Ok, é uma cena de massacre ali, coisa e tal e tudo, mas, velho, é muito detalhe. Você fica mais admirando o detalhe do cara tão bem feito do que o negócio ser gore mesmo, tá ligado? Mas esse negócio de admirar o cara é contigo, né? Eu não entendo isso. Eita, pô, o que é isso aí, hein? Aí ficar admirando o cara... Principalmente se o cara, principalmente se o cara mostrar a bundinha. Aí ganhou tudo. Não nego duas vezes. Ai, que delícia! Então, aí falando aqui o Silent Hill do Nintendo Wii, eu acho que é Homecoming. E é muito da hora também, que é um remake do primeiro. Só que é meio claustrofóbico, você não tem arma, né? Você tem que só fugir dos malucos. Caraca, tem isso? Tem, você tem que ficar balançando. Eu não conseguia jogar mais de 4 horas. Mas não é só pro Wii, tem pro Xbox também. Eu me lembro de ter jogado essa pouco. Tem. Quando ainda tinha pirata ainda. Tem pro Xbox, tem pro PlayStation 3. Né? Ah, olha só. Não sabia que era remake do 1. Também não sabia que era remake, achei que era uma história original. Tem certeza disso? Não, né? Eu tenho quase certeza que provavelmente é. Cara, eu acho quase certeza que provavelmente o comecinho ele tá aí com a porta de carro lá, daí tem que procurar a filha dele, a Sherry. Sério isso? Não lembro disso. Eu joguei, mas não lembrava dessa porra aí. Não, acho que não, hein? Homecoming o nome? Homecoming. Não, deixa eu ver aqui direito se é Homecoming. Homecoming conta outra história. Ai. Ele tá Shattered Memories. É o Shattered Memories. Tá. É porque esse aí você revisita os jogos, me parece. Não é só o primeiro, não. Ah, olha aí. Não, esse acho que é só do primeiro mesmo. Só do primeiro? É uma releitura do primeiro jogo. Mas é um jogo totalmente novo, segundo o produtor lá. Porra. É porque eu acho. Não adianta bosta nenhuma. Visita o anterior, mas aí é novo. Pô. Né? É tipo Rei Leão 3, Hakuna Matata. É um Matata, remake, né? Aqui tá falando que é um remake dele. É o Wii e PlayStation 2 e PSP saiu. Ah, bom. Nilson, Nilson, tu jogou alguma coisa recente de Silent Hill? Não? Rapaz, não. Parou. Eu gostei mesmo do primeiro e do segundo Silent Hill mesmo. Olha só, gostei do primeiro e do terceiro. Joguei um pouco do 4 e foi só. O resto... Dropei. Porque na época o primeiro Silent Hill era muito, muito mais assustador do que o a outro qualquer outro survival. Puta que pariu. Vamos começar. Você sentiu um cheiro de queimado, não? Vamos começar, Flávio. Flávio, vamos começar, porque senão daqui a pouco não tem mais cast, cara. Vai ficar tudo só no início. Bora. Bora logo, seu chato do caramba. Bom, então tá, então vamos aqui, e a gente tem uma pequena pauta aqui, que a gente não costuma fazer essas bobagens aqui, mas sei lá, deu vontade e a gente resolveu, e enfim, né? Tá ficando profissional, e vai ficar, ó, vai perder esse aí. Será, cara? Eu tenho medo dessas coisas. Daqui a pouco coisas. A gente vai estar falando sobre o Machine Raiz. Olha só. Bom, vamos começar aqui com as primeiras experiências, né, com o jogo. Eu vou dizer pra vocês, sinceramente, eu não me recordo exatamente assim quando foi que eu conheci o Silent Hill. Eu suponho que eu vi em alguma revista uma reportagem do jogo e comprei, né? Porque o jogo é já quase no final da vida do PlayStation, né, ele é de 99. Então, devo ter visto uma revista e comprei e foi isso, fui jogar. Não tive mistério, não vi ninguém jogando e olhei quero, até porque nessa época eu já tinha videogame, então nem frequentava mais locadora. Já tinha o PlayStation desde 98, e dá aquele de 98 em diante já abolia as visitas ao locador, não fazia mais sentido. Nem alugar não se alugava, né? Porque o preço que tu pagava. Ah, desculpa aí, seu riquinho. Mas o preço que tu pagava o aluguel, Nilson, tu ia lá na feira e comprava o bacião a 3, 10 por. Mas eu não tinha PlayStation, velho. Ah, bom, daí é problema teu. Aí cada um com seus problemas. É, cada cachorro que eu tinha. Eu tinha 18 anos, já tava trabalhando, entendeu? Já dava pra comprar. Aí cada um com seu dinheiro esburrando pelo bolso, né? Só pode. Toma. Não, sabe como é. Bom tópico esse aí, Nilson. Sabe como é que eu comprei meu primeiro PlayStation? Ah, eu vou queimar a pauta, vou deixar pro cast de PlayStation. Isso aí, que eu já ia falar isso agora. É, desisti. Beleza, seu boi. Então, eu acho que foi isso. Eu vi alguma revista de games da época e comprei e depois joguei. Flávio? Eu lembro meu irmão jogando na época, assim, esses jogos assim de survival horror, eu era mais o copiloto do meu irmão. Quase não jogava. Eu ficava com a revista. Peraí. Ninguém se deu conta de uma coisa? Não. O Team Blue não fez sorteio honesto pra falar quem ia começar, como é que ia ficar. Mas não é lista. Ele simplesmente, Flávio... Mas não é não, lista. Mas é, não, mas ele lista. Falou dele primeiro. Mas não é lista. Não é lista, então, essa. Não, porque ele sempre ele começa. Mesmo com não, sorteio ou não, ele não, começa. Não, só quando é lista. Mas, tipo, não teve, cara. Como assim? Ah, cadê o sorteio o honesto? O Edu tá brisado. Ah, pô. O bagulho não é de lista. Olha só, cara. Tá fazendo falta. Não teve sorteio honesto. A gente tá gravando a Machine Cast mesmo? Hashtag quero meu Machine de volta. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Machine Raiz? É. Gente, o que a gente tá fazendo com esse cara no cast ainda, cara? Puta que pariu. Olha só. Ai. Éder, tu tá. Sei lá, cara. Depois, se os caras te demitir lá do fliperama lá, preencher um currículo aí. Tá ligado? A gente mantém, disse que gravou do Mega, ficou uma merda, a gente resolveu cancelar e gravou outra coisa, e aí isso te dispensa e tu vem pra cá. Que tá foda aqui. Mas enfim. Vai, Flávio, vai lá, continua. Ou começa de novo. Eu lembro que nessas épocas assim, eu era mais o copiloto do meu irmão. Eu jogava ao lado do meu irmão, mas costumava ser com a revista e tudo. Então eu lembro mais do meu irmão. Não sei se ele pegou emprestado. Eu sei que ele pegou emprestado e depois ele comprou o jogo. Mas aí eu vou explicar depois o porquê, durante o cast. Cara, esse negócio de copiloto é muito legal, cara. Porque recentemente, até muito pouco tempo, acho que no início do ano, não lembro quando é que foi. Eu tinha copiloto aqui pros jogos que não é pra multiplayer, assim, coisa tal, tipo FPS, que a gente joga muito aqui em casa. Mas o último jogo que a gente jogou assim de fase e tal foi o Resident Evil 7. E a Starhead é uma excelente copiloto, cara. Vocês não têm noção. Ela enxerga coisas assim absurdas que eu. Meu Deus, como é que tu viu isso? Entendeu? E ela sabe, ó. Tu veio de lá. É que normalmente tu tem que ir quando tal você lugar. Tá jogando, você tá ali focalizado no personagem. Você não olha em volta, né? Daí o cara fica só olhando e consegue enxergar a tela inteira, né? Não, mas mas eu fazia quando eu jogava os outros Resident e os jogos antigos e coisa e tal, sei lá, não sei se é pelo nível de detalhe, enfim, Ô Marcos, não é Resident Evil 7, não, é Silent Hill 7. Não, não, é pior que é Resident Evil. Não, tu não jogou, Nilson, tu não tem como saber. Não é, velho, não é. Outro dando hate, reclama do outro que dá hate. Gente, é muito legal, cara, o cara ter um copiloto, eu me lembro, no Resident Evil 1 também tinha copiloto que era um amigo meu. É muito interessante, é muito legal. E isso aí que o Flávio falou é bem assim também. Edu, vai aí, Edu, fala aí. Cara, vocês lembram que no cast lá sobre o que eu falei do Musashi, do Brave Fencer, que meu pai tinha viajado e tal, que ele trouxe 3 jogos? Uhum. Eu não podia citar quais eram os jogos, porque eu não sabia se algum de vocês ia falar um desses aí, né? Cara, se a gente lembra... Tudo bem, agora o que surpreende é tu lembrar que tu falou isso no cast. É porque essa história é marcante. Ah, ok. Um dos jogos foi o Brave Fencer, né? Os outros dois foi o Azuri Dreams e o Silent Hill. Eita, pô. E, cara, eu joguei igual o Flavinho falou e tal. Eu joguei junto com um amigo meu, o Cadu. E a gente jogou o jogo inteirinho junto, do começo ao fim. Junto não, tu era copiloto. Não, a gente jogava junto. Uma hora ele jogava, outra hora eu jogava. Ah, olha só. Um controlava, a gente só jogava quando tava os dois juntos. Um controlava gente, tipo, direcionar, assim, o outro os botão. Ah. Não. É que a gente ia, tipo assim, pegar o final de semana, ah, vamos jogar. A gente ficava, tipo, 7, 8 horas direto jogando. Então, tipo assim, aí eu vou comer. Aí o cara pegava e jogava. Aí ele ia comer, eu pegava e jogava. Aí ele cansava um pouco, eu pegava e ia jogando. Ele tentava fazer um negócio, não conseguia, eu pegava pra tentar fazer. E a gente ia jogando assim, cara. E foi o jogo todo, a gente jogou só assim. E, caraca, massa, pro cara não conseguir fazer alguma coisa e dar pro penoso do Edu fazer, o cara tem que ser muito ruim. Caraca, cara que jogava chorando. Nossa, tá, cara que andava arrastando o ombro no Resident Evil 1, cara. Não, não é possível, trasteiro. Cara, a gente zerou sem revista. Ah, aí, Nilson, só. Para, Edu, para. O que você acha disso? O cast é de Silent Hill ou de maiores mentiras? Para. Eu não tô entendendo. Cara, você não consegue nem zerar o Zeldinha sem revista, velho. Não serei nenhum Zelda com revista. E nem sei. Ô, o maluco precisou de revista pra zerar o Pac-Man, pô. Pô, o enigma do piano a gente pegou na locadora. Como é que passava? Ah, né? Tá, aquele lá. Ah, tá. Diz a lenda que tem a mancha de sangue do piano, dá a dica de como que você tem que apertar as teclas lá e tudo pra fazer. Velho, a gente ficou tipo umas 3 semanas só tentando resolver esse enigma. Mano. A gente anotava as teclas por número e fazia assim, e convertia o negócio e fazia aquele negócio de sequência lógica. Vamos fazer a sequência. E a gente ia anotando num papel e ia testando uma por uma. E, cara, a gente não conseguiu acertar o negócio. A gente pegou na locadora quem tinha conseguido e tal, como que era a sequência. Aí fomos em casa com um papelzinho anotado. Edu, olha só porque sim, outra pessoa olhou na revista e falou pra ti como é que é, não quer dizer que tu tenha conseguido sem a revista, viu? É, por isso que eu tô falando, mano. É a mesma coisa que esses molequinhos que vão no YouTube fazer vídeos de nostalgia de coisas de 30 anos atrás, de quando nem o pai deles era nascido. Entendeu? Esse foi o único que a gente olhou, que a gente pediu ajuda. Não tem, né? Cara. Nem olhou na... esse puzzle do piano e os quadros do Codec Verônica é impossível, cara. É impossível. Pô, que eu tava até falei no... Vai, pode falar. Ô, Timbro, esses dos quadros do Codec Verônica, a gente conseguiu passar sem revista. Ah, aí meu demoramos Deus 3 do céu. Anos pra conseguir. Já não basta os caras mentirosos do próprio nós cast, vem os outros de fora. De 1 a 8, e nós ia tentando. Eu um, só, olha aqui, dois, eu só acredito. Três. Eu só acredito que você fez o quadro do Código Verônica na moral se você falar que gosta de Mega Drive. Não, mas não, daí. Então, não, é mentira, né? Não, não fiz, não. É o termo. Se for só mentir, é fácil, Nilson. Você vai mentir duas vezes. Pô, aí, esse mas não foi eu que fiz, foi meus amigos. Ah, ok. Nesse enigma, eu lembro que eu falei até no começo que eu ia falar depois. Cara, o meu irmão pegou o jogo emprestado, parou no piano, aí devolveu o jogo, aí passou não sei quantos meses, comprou o jogo. A gente continuou de lá, ficamos tentando, se não me engano, uns 3-4 meses, até que apareceu um moleque lá com a revista com o detonado. Eu peguei, mostrei pro meu irmão, ele falou, vai lá tirar a Xerox agora. Tirei a Xerox da revista pra poder levar, pra gente poder passar da parte do piano e continuar prosseguindo o jogo. O Flávio levou quase um ano pra revista do detonado sair, cara. Então deve ter sido... E quando saiu... Eu nem queria mais jogar Silent Hill. Eu tava jogando Code Verônica, mano. Já tu já tava com o quê? Com o Dreamcast? Não, eu tava na locadora jogando Dreamcast, cara. Ah. Caraca, esse negócio de olhar algo que tu tá preso há tanto tempo, depois tu termina o jogo, parece que fica sem chão, assim. Tu viveu aquilo tanto tempo, né, cara? Um mó tempão que a gente jogou outras coisas, depois que a gente lembrou do jogo, aí quando apareceu a revista. Que aí eu tive que tirar a Xerox, eu correr pra tirar a Xerox, o moleque apareceu lá, aí ele já ia embora, ele não era ali da rua, Aí ele apareceu aqui, eu tô com a revista aqui. Ele, peraí, vamos correr. A gente foi e tirou a Xerox. Caraca. Éder, fala aí. Eu também conheci ali por volta de 2001, 2002, quando eu tinha meu PlayStation. Caraca. Daí eu... E igual todo mundo, né? Cheguei até a parte da escola, travei no piano, desisti, depois de um tempo apareceu a revista, consegui passar e zerar. Olha só. Eu não lembro de ter demorado tanto tempo assim pra zerar, cara, porque pelo que vocês estão falando, levou anos, mas sinceramente, sei lá se alguém já tinha feito isso e depois me passou. É que no... Eu não lembro. Na lousa tem um poema escrito com a resolução do... Ah, não, mas eu não lembro de ter feito sem... É, mas só que tá em inglês também, né? Tipo, o albatroz, sei lá, o albatroz é o braço branco. E voa sobre a... Tá, isso tem que... E vendo qual que é o pássaro branco, o pássaro preto, que tá em cima da onde. E você resolve só pelo aquele negócio. Ah. Mas eu não sabia inglês na época, não deixo quieto. Caraca, tá louco. Vai ver, foi enigmas que nem esse daí que deu inspiração pro Kojima fazer o PT lá. Com certeza. As coisas do inferno, do demônio. Falta alguém? Nilson já falou? Não. Tá, fala aí então. Eu conheci ele na locadora quando eu tava jogando aí do Resident Evil 3. Um amigo meu falou: ó, chegou um jogo novo e bem parecido com Resident Evil. Aí eu fui lá testar o jogo, entendeu? Aham, aham. Mas de parecido com Resident Evil, só no tema, né? É porque naquela época sim, a galera viu um jogo mais ou menos daquele estilo, sim, e falava que era parecido que Resident Evil é precursor, né, cara? Sim, sim. Resident Evil meio que virou um estilo, né? É o jogo estilo Resident Evil que a gente falava. É terror e terceira pessoa, né? Resident. Pois é. Mas é. Não, mas de Resident Evil mesmo só tem o tema, que nem eu falei, survival, o resto. Ele é bem, ele faz questão, inclusive, de ser diferente de Resident Evil, né? Naquela época, eu até entendo o moleque chegar e falar, não tem, que o jogo é parecido com Resident. Hoje em dia, nossa, falar é mais isso fácil tá pau, entender. É mais fácil você falar que Silent Hill é totalmente diferente de Resident. Mas como o cara que nunca tinha jogado um jogo e falou que era parecido, só dele olhar, ele nem chegou a jogar, então é, não, pra mim naquela época é normal. Normal. Quase 20 anos. É nem... Quase 20 anos. Na época nós até falar que o Dino Crisis 2 era parecido com o Resident Evil. Uhum. É muito mais parecido que Silent Hill. Eu também falava que era parecido. É. É que nem uma época que pegava esses jogos de mundo aberto, o pessoal falava, não, é parecido com GTA. Essas coisas igual a GTA. É, porra. Pois é. É porque é o jogo que, tipo, definiu o gênero, né, cara? Os outros aparecem, mudam uma coisa na mecânica, uma coisa eu na história acho. E tal. Eu acho que o pessoal só adota porque é o mais famoso, né? Porque bom, não é o que define gênero. O estilo Dark Souls, né? Exatamente. Jogo, cara, mas se o jogo bombou tanto e fez coisa e tal e tudo, de certa forma, ele ajudou a definir o gênero, não? Eu acho que o GTA 3 não foi o primeiro jogo de mundo aberto, eu acho. Não tem certeza. Não, eu não tô falando que ele definiu, tô falando que ele ajudou. Tipo assim, quando você fala não, primeiramente jogo... tu falou que tinha sido o que definiu, tudo bem. Mas o Resident Evil também não foi o primeiro survival horror. Exatamente. Foi, exatamente. E por que que todo mundo diz que é tipo Resident Evil? Porque é o mais famoso. Porque mais famoso. Porque é o que definiu o gênero, velho. Os jogos que vieram dele em diante vieram pegando a fórmula que ele colocou. Uhum. Não, mas já existia outros. A questão é que o Resident Evil deu o nome pro gênero, mas já tinha outros survival horrors. Entendeu? Não foi ele, não foi o primeiro. Primeiro, se eu não me engano, com certeza, quase certeza, foi o Alone in the Dark o primeiro. Mas enfim. Sim, o Alone in the Dark, isso, se eu não me engano, é de 92, eu acho. Não falo que tem um jogo de Nintendinho que é parecido com o Resident Evil. Esse daí foi o Resident Evil. Se inspirou, né? Tem nada quem a ver, quiser saber mais sobre Resident Evil, nós temos dois casts aí sobre Resident Evil 40, sobre Resident Evil 1 e 80 sobre Resident Evil 2. Lá a gente fala tudo sobre essa questão aí dos jogos que deram origem ao Resident Evil. Uhum. Voltando pro Silent Hill. Então, a primeira vez que eu joguei, cara, o Silent Hill, eu lembro que eu morava sozinho na época, né? Apesar de morar do outro lado da rua, da casa da minha mãe, morava sozinho. E o meu horário de trabalho terminava em torno de meia-noite, uma hora, dependendo do público, que era um estabelecimento, era tipo um comércio, então dependia muito do público, né? E a primeira vez que eu fui jogar, então com certeza já era mais de uma hora, meia-noite. E eu lembro que eu só joguei até a parte que eu morri ali pros bichinhos ali, pras criancinhas queimadas. Que quando eu descobri que era criança queimada, explodiu a minha cabeça. Porque não. É jogo criança todo queimada? Em inglês ou todo japonês, não dava pra saber. Eu sempre achei que era topeira. Eu também achava que era uma topeira, algo assim. Eram crianças não, queimadas. Não, é criança, é. Então eu joguei só até ali, eles me mataram, puta merda, não vou jogar essa porra agora, vou esperar todo outro dia pra jogar. E eu levei um tempão pra voltar a jogar, porque como eu trabalhava nesse horário, então eu dormia e acordava quase na hora já de começar a trabalhar. Então pra mim poder jogar Silent Hill durante o dia, eu teria que acordar bem mais cedo. E aí foi, até que um dia um colega meu foi lá em casa pra gente jogar e a gente jogou junto e se cagou junto e... Rapaz, foi muito tenso, assim, em matéria de, pra dar medo, terror mesmo, assim, uhum. 99, depois de ter passado Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, apesar do 2 e o 3 não dar tanto medo, assim. É, realmente a gente tava acostumado com um jogo de mais ação. Sim, a gente tava jogando Resident Evil 3, tava jogando vários jogos de ação. Sim. Quando saiu Silent Hill, a gente voltou aquele climão tenso. Pô, voltou 4 anos atrás, cara. É, Resident Evil era mais susto que horror, né? É. Isso, é, bem mais, é, exatamente. E agora o Resident Evil tinha uns momentos tensos também, mas agora o Silent Hill não. O Silent Hill veio a cagaço, medo, tenso, o jogo todo. É, a ambientação que ajudou, né? A ambientação do jogo. Porra, muito. Cara, assim, o maior susto pra mim no Silent Hill, eu acho que foi aquele filho da puta, daquele maldito, daquele desgraçado, daquele gato dos infernos que saltou do armário. Ah, não. O bicho que eu tinha mais medo é o... Na escola, depois que você atravessa o salão, tem uma porta que tem uma... munição, e lá tem um bichinho, um fantasminha que vai atando e dá um gritinho e cai. Nossa, eu morria de medo desse bichinho maldito. E não tem como se atirar nele ainda. Cara, é, pois é. Eu susto assim no jogo assim tal, teve altos, mas nada me deixou tão apavorado quanto aquele primeiro chefe na hora que ele apareceu, cara, aquele crocodilo gigante, aquele... Acho que é crocodilo mesmo. Cara, assim, quase todos os chefes desse jogo são insetos. Só esse primeiro, eu não sei que porra é que é esse bicho, cara. Não é um lagarto, não? Sei lá, não parece um lagarto. Qual é o lagarto que abre as bocas pros lados, assim, que eu não tô ligado. Pois é, cara, pra mim é um... Sem rabo ainda. Um crocodilo, um jacaré, sei lá. Porque no Resident tem uma hora lá que o jacaré abre meio de lado, né? Ele vira a boca assim e abre. Eu achei coisa... Cara, quando ele apareceu... Puta que pariu, bicho. Sério, velho. Eu e o meu amigo, a gente passou um cagaço do inferno nessa hora, velho. Porque a gente tinha torrado munição matando os bichos tudo. Tinha andado a cidade matando tudo quanto é cachorro e quanto era aquelas bonecas. E tinha feito terror e tudo. Esse é o Iterodash. É, aqueles... Não, tem aqueles bonequinhos lá da escola. Que as, tipo, as criancinhas lá que parecem uns bonecos. Que agarra, então, bichinho maldito. É. Então, tipo assim, a gente tinha torrado as munição tudo, cara. A gente chegou lá quase a zero. E de repente surge aquele bichão. É, eu também, só com o cano, né? A gente demorou umas 20 mortes pra pegar a manha de ficar esquivando pra trás e batendo, esquivando e batendo. Velho, aquele bicho ali deu medo. Depois daquilo ali, a gente já tava preparado pro resto do jogo. É aquele que é o que eu acho mais difícil mesmo no jogo inteiro, é ele. É o único que eu morro. Pois é, aquele... É. Caraca, cara, sério? Cara. Eu acho que a vida é pior, né? E tem hora que você trava, você tá dando de costas, você dá uma travada e abre a boca e pegou, já era. Ah, é, ele tem um hit kill, né? É, tá certo, é. Até tinha esquecido disso. Realmente. Bicho tentado. Deus, lembra do maior susto que tu levou do jogo, cara? O maior susto foi quando eu entrei naquela escola e tava tudo, tudo escuro, mano. Foi o que eu falei, né, velho? Como tinha passado muito tempo da versão japonesa, eu não tava lembrando mais. Quando eu cheguei e aponta. Aí que ele sozinho, nem precisa você apontar, não. Ele sozinho aponta pra baixo, lembra? A lanterna. É. Na hora que ele aponta pra baixo, aqueles monte de molequinho, mano, eu cheguei a dar aquele pulo altão, mano. Falei, caraca, doido. Eu quase deixei o controle do videogame cair no chão, mano. Eu falei, caraca, doido. E tipo, não veio um só, veio umas três de vez, mano. Você lembra? É, logo na entrada tem três, dois na frente e um lá atrás. Você fala, como que eu vou fugir, doido? Tá louco, cara, foi demais. E assim, na rua, quando a gente tá andando, só tem cachorro e aqueles. Parece um pterodáctilo, que nem o Eder falou aí, mas aqueles bichos são chatos, na né, verdade, véio? Não faço ideia que é. Morcegão, né? É, pode ser. Mas aquele bicho é o primeiro a te dar o cagaço, né? Que é quando tu tá lá no café, lá, assim que a Cybele sai do café, né? Tu vai achar o rádio começa a fazer o som estático ali. E o desgraçado pula pela janela. Filha da puta, que cagaço que dá também aquela porra. E aí é quando tu tem o primeiro confronto mesmo no jogo, né? Mas você tá sem foda. Arma, daí até equipar a arma. Ah, exatamente. Ixi, Maria, filha da puta. Mas assim. Rapaz, a Konami é tensa mesmo, né? Acabou com todas as franquias dela. Contável. Nossa, ele já tá. Já, nem acabou o cast, ele já tá metendo pau. Não, já me dá doideira, velho. Me dá doideira. Já. O Deus já deu a despedida dele. Porra, Konami é foda. O Konami vai falar bem assim: cadê a Konami? Meu Siren to Hero. Cadê meu Siren to Hero? Mas assim, dos inimigos, cara, assim. Tem vários que são fodas e coisa e tal. Mas sem dúvida nenhuma pra mim, as criancinhas queimadas ali são as mais tensas do jogo, cara. Uhum. Que aqueles bichos são fodidos, assim, não de edifício e tal, mas te dá uma agonia, aquela porra. É bizarro, cara. Aquele macacão também, depois que você atravessa a ponte, que vem correndo e pula em você, deu um susto também, aquele bicho. Pai, isso eu não me lembro, cara. Quando você vai entrar na delegacia, tem um bem na frente. Não lembro, sinceramente eu não me lembro. Como é que é o nome do inimigo, lembra? Macacão, eu chamava ele. Ah, ok, eu vou botar macacão aqui no Google, vai sair o bicho Silent Hill. Cara, quando eu fui procurar... Coloca aí, macacão Silent Hill. Vamos ver. Macacão Silent Hill. Porra, não é que apareceu mesmo, caralho? Puta, vim. Cadê? Joga aí. Ai, ai, ai, saiu mesmo, cara. É, encontra com ele ali na parte do motel da delegacia. Não consegui achar o nome, mas apareceu um bicho bem louco. Não, mas aqui diz que é do Silent Hill 3, né? Não acho, não é o mesmo, hein? É, o mais sinistro é aquela mulher. Ah, você tá sozinha aí? Ó, vou te dar essa arma aqui, mas cuidado aí, hein? Pô, não assim? Conhece o cara já. Não, toma aí uma arma aí, fica tranquilo aí. Ah, sim, meu. Você sabe atirar? Não, arma. Então pega mesmo assim, então. Mãe, ela já tinha flagrado que tinha alguma coisa acontecendo esquisito na cidade, porque ela fala que ele era o único que ela tinha visto. Pois é. Não é tão fora de contexto assim, não, hein? É. Mas você nunca viu uma pessoa assim, ó. Tá, cuidado que o negócio tá tenso lá fora. Vou te dar uma arma aqui. Você... E por que? Eu prefiro duas armas do que dar uma pra um cara que eu nem conheço. Eu não sei vocês. Nos Estados Unidos, a arma é igual, né, velho? Roupa assim, igual um. Pô, o negócio. Todo tá... mundo tem arma lá, assim. Toma, cara, toma o negócio arma tá fedendo a beça lá. Meu pai. Pô, o negócio tá fedendo a beça lá. Não tem ninguém. Encontra uma pessoa lá. Não, toma uma arma aí e. Pô, e se o maluco que fosse o causador dos negócios? Sei lá, mas assim, né? uma coisa assim curiosa, olha só. Eu acho que eu não cheguei a jogar a versão traduzida do jogo, que tem versão dos BF0 aí, né? O Sahak Rum. Mas vocês sabem o que, que é que ela diz que vai fazer, que não pode ficar junto com ele naquele momento que ele vai procurar a filha dele? Ah, não sei, mano. Eu fui cortando todos os diálogos. Ela, não, não, ela vai chamar reforços, que ela é de uma cidade vizinha. Ah, ela disse que vai tentar chamar reforços. Aí, quando não ela dá, vai... ela não consegue e depois se encontra mais pra frente. Ah, beleza. É, aí ela não consegue sair da cidade, entendeu? Ela disse que é porque a cidade dela é do lado. Então ela falou que... Eu vi um pouquinho do gameplay esses dias. Uhum. Aí ela fala que vai em outra cidade, vai na cidade que ela é, policial, buscar reforços. Entendi. Estranho, né? Porque a Silent Hill tá assim já há vários anos e nunca aconteceu nada com ela. Aí no dia que o cara passa por ali, aí ela se acidenta e vai parar no Silent Hill. Será que é porque o cara levou o filho do demônio pra cidade? Ah, pode ter sido isso. Tu que sabe que é justamente por isso, é. Mas será? Que a gurizinha, ela... É, tudo começa a acontecer porque a Sherry chega na cidade. Eu vou falar do que eu me lembro da história por mim, e a gente vai seguindo aqui dentro que a gente tem de lembranças e dados que se alguém colheu, enfim. Eu só vou jogar com a minha memória como sempre. Pra mim, a história começa já bem antes do jogo, que é quando o cara... Como é o nome do... Harry. O Harry, né? Harry Potter mesmo. Ele era casado quando ele foi pra Silent Hill antes? Não, não sei. Ele tá era casado. Você tá confundindo com o Dudu, não? Não, ele era casado. Achou. Ele era casado e achou a menininha no... No acostamento. No acostamento, ele e a esposa. Ok, então tá, isso aí. Então ele achou a Sherry, né? É Sherry? Isso. Cheryl. Sherry. Sherry é do Resident Evil. Do filme. Do Resident Evil. Sherry. Essa é com dois. O Y e L no final, a do Silent Hill. Então ele achou ela no acostamento já, ali nas margens de Silent Hill, não foi? Quando ela era bebê, né? Uhum. Ah, isso mesmo, beleza. E aí ele criou ela como filha, coisa e tal, blá, blá, e aí... 7 anos, né? Isso, exatamente. E aí, não sei por que cargas d'água ele tava passando por ali pelas redondezas de Silent Hill, vocês lembram alguma coisa? Não, a menina queria, vou... Ela falava queria. De Silent Hill. Olha é só. Que dizia que tinha resort lá, dizia que era cidade de pra poder passar férias. Olha só. Entendeu? Aí bela cidade pra se passar férias. Pois é, mas aí ele foi sozinho com a guria e a mulher, por que que não foi junto? Porque ela morreu. Ah, tinha morrido. Não tinha lembrava. Morrido depois. Tu vê, né, cara, que coisa. Enfim, e aí acontece, no meio do caminho, a Sybil passa por eles de moto. Mais um pouquinho à frente, isso dá pra ver na introdução do filme, até do filme, não, desculpa, do jogo. Inclusive, diga-se de passagem, que intro marcante é essa de Silent Hill, né, cara? Puta que pariu! Ô intro que marcou assim demais, cara. É uma baita uma abertura desse jogo. A trilha sonora de abertura. E daí ele. Mais pra frente ele vê a moto dela acidentada. Interessante que ele não parou pra ver se de repente via ela, se ela tava precisando de ajuda, alguma coisa. Simplesmente passou. Foi embora. E aí mais pra frente aí aparece a eu esqueci o nome da moça. Como é que é o nome dela? Alessa, isso mesmo. Alessa, no caso não é ela, né? O espírito dela ou alguma coisa assim. Passa na frente do carro, se atravessa assim. E aí o Harry desvia e bate o carro. Quando ele acorda, a Sherry já sumiu e aí ele sai pra buscar ela, que é quando a gente passa pra aquela parte, a primeira partezinha do bequinho ali, onde já sabe que o troço vai ser bem doido, tá cheio de corpo pendurado na E que parte da hora, né, o negócio da câmera não ser fixa igual do Resident, né, a câmera móvel, pois que a câmera é, né, vai cara, rodando, é que o jogo vai deixando ser um tocão. Ele é todo 3D, né, então a câmera pode andar livremente, né, não é... Não. Uma tela renderizada. Não é pré-renderizado. Eles usaram esse negócio da neblina pra isso. Que aí eles pra não renderizar muito o espaço, pra não exigir muito do processador, eles diminuíram o campo de visão. Aí botaram aquela neblina, entendeu? Aí, pra poder ir renderizando aos poucos. Ironicamente ou não, né? Isso. Igual o Resident Evil fez com as portas, né? Ô Flávio, na verdade eles queriam fazer o jogo. de mundo aberto, que você conseguisse ir e não ter aquela neblina. Só que o hardware do videogame, o hardware do PlayStation 1 não dava, né, cara? Impossível fazer. Aí os caras fizeram, botaram essa neblina que por acaso virou uma marca registrada do jogo, né, cara? Olha só, nunca, eles não pensaram que ia dar tão certo, né, cara? É. Que daí a gente não enxerga as coisas renderizando no fundo. Não, na verdade a limitação a limitação do console fez os caras ultrapassar aquilo que eles queriam, velho. É, exatamente. Isso. Que nem eu falei das portas do Resident Evil 1 que eles botaram pra download do próprio próximo cenário, né? E ficou fantástico. E por muito tempo, olha, eu acho que só quando eu assisti o filme eu fui entender que aquilo que caía não era neve. Que era cinza. Aquilo ali foi foda. Também. Né? É, também. Só depois do filme. Não era neve aquilo lá, pô? Eita, lembra aquilo que o Nilson falou no outro cast? Aquele carinha. Não era neve. Agora eu vi. Pensei que era neve, doido. Não, é cinza. Oh, era cinza. Cinza. Ô, louco. É, porque deu toda aquela treta que o pessoal... Foi tudo queimado, igual estava as crianças da escola tudo queimado, aquilo lá tudo criança queimada. Foda aquilo, cara. É, a cidade inteira. Será que esse jogo é macabro mesmo? É ritual pra acordar o Zé Lelé, não é isso? Samuel. Você é louco, mano. O mochila de criança. Tio Zequinha tava querendo aparecer mesmo no jogo, velho. É louco. Cara, mas assim, de todos os inimigos, pra mim, o pior de tudo ali era o escuro, cara. Que jogo maldito, cara, porque a câmera, ela se posicionava tão inteligentemente, os caras que projetaram a câmera, ela se posicionava numa posição tão filha da puta que às vezes tu nem percebia, não tinha como tu perceber o que tinha no cenário, principalmente dentro da escola. Cara, a parte da escola pra mim é muito tensa. Apesar de eu achar que o lugar que eu mais tive dificuldade foi no hospital. Mas, enfim. É Alessa, a moça, né? Como é que é o nome da moça? Isso. Alessa. Né? Ela é a mãe da Sherry, não é? É. Caraca. Não. Não, é o espírito, é metade da alma dela. E a metade... No filme, ela é filha. É. Né? A mãe dela é a Agatha, né? Não, a Alessa... Aquela velha louca que fica na igreja é a mãe da Alessa. É a mãe da Alessa. Aí eu acho que ela dividiu metade da alma dela, ficou em Silent Hill, e a outra metade da alma virou aquele bebê que eles pegaram, entendeu? Exatamente. É que no filme, eu tô confundindo, no filme o bebê é filha, né? No caso não é a mesma coisa, né? É uma adaptação do... No caso ali não. É tipo uma reencarnação. É, ali é mais sobrenatural o bagulho. É porque eles fizeram isso pro Samael não conseguir juntar as duas almas, né, cara? Exatamente. É sinistro. A história do jogo é sinistra, mano. Sim. Uhum. Caraca. Aí. Fala, Fábio. Não, vou mandar uma imagem pra vocês aí. Do quê? Do mochilo de criança? Não, do... Esse vai abrir a imagem. A escola, da onde que foi tirado. É do Tira no Jardim de Infância, a escola. Ah, é mesmo. Ah, eu vi esses negócios aí. Eu vi eles falando sobre isso, Isso mesmo. Foda, né? Caraca. Buscando inspiração na cultura pop. É. O legal é a que dava aquela sensação de jogo aberto, né, cara? Mas no fim não era. Ele é bem linear. Ele só te dá mais lugares, assim, pra te... se perder. Porque não tem nada pra fazer nos outros lugares. Só passear mesmo. Mas da história, alguém quer continuar a história aí, sabe, mais da história, porque pra mim é só até aí que eu lembro. Ah, esse negócio de ocultismo e satanismo, você tá doido, mano, você é louco. Aí o cara... Não, mas daí é onde o jogo começa, né? Sim. Vai contar da história. E na cidade é só o cara e a Síbio que são... Pessoas. Pelo que eu entendi do jogo, não, né? Mas a véia da igreja também é de verdade. Pessoa. Não, e o médico foi no hospital também, né? O médico, a enfermeira. Não, aquela enfermeira também é uma das assombrações lá da cidade, o médico também. Ah, todo mundo é pessoa. A velha que lesbe lá também, a mãe da Tem uma hora também. Que o bicho tá atacando o médico. É. Dr. Kaufman, ele é tipo... Ele só tá ali também por causa das macumbas lá da cidade, coisa e tal. Ele não é, tipo, alguém que vive de verdade, não. Ele já tá morto há muito tempo. Entendi. Tô lendo a, Tô lendo a história aqui, é muito sinistro, velho. Você é louco. Não, mas o médico vai, não dava vai droga. Vai rezar uns 10 pai nossos hoje antes de dormir. Eu acho que... Edu, eu acho que o médico também participava dessa seita aí, cara. Que ele mantinha a Alessa drogada, os caramba quatro, distribuía droga. O médico, é que, na verdade, eu acho que todas as pessoas aí... Eu tô supondo, tá, gente? Mas eu acho que todas essas pessoas que a gente via no jogo, dentro do jogo, lá em Silent Hill, são entidades que estão como se fossem no purgatório, entendeu? Não vai nem pra baixo nem pra cima, estão ali porque estão pagando, estão, sei lá, enfim, estão penando ali pra pagar os pecados, digamos assim, entendeu? Eu acho que só o Harry e a Sybil mesmo, o resto é tudo... Diz aqui na Wikipédia que ele tá ligado ao culto da cidade. Sim, mas isso antes de morrer, no caso. Por isso que ele tá aí. Tá doido? A história desse jogo é muito sinistra, velho. Você é louco, mano. Tá cheio de medo. Aí eu sei que o Harry continua a busca dele pela Sherry. Pelo Cheryl. Junto com a Sybil. Aí chega um momento lá que a Sybil é possuída pelo mal lá, pelo... Um negócio lá que gruda nela. Sim, o bichão lá. Que no jogo a gente tem a opção. Ou a gente liberta ela com um negócio químico que a gente pega lá. Ou a gente mata ela, né? Líquido isso. Vermelho. E ali, isso. É exatamente. É ali que a gente define qual aí, dos dois finais do jogo tem, que a gente vai fazer. Não, aí é o final mais ou um dos quatro. O final normal. São cinco. Não, pera aí. Se o final é bom ou não. Só um pouquinho. É são quatro finais. Cinco? Quatro finais. Não, o ET não vale, especial, pô. Né? É, o ET não vale. Cinco com especial. Sem ET são quatro. É, que caraca, eu falei até na abertura. São quatro. Eu acho que eu só vi dois finais, hein, gente? É o good mais... Se você matar a Sybil, você consegue o final plus, sabe? Que tem o good mais ou o evil mais. Se você salvar o doutor do bichinho que tá atacando ele, daí você consegue o final bom ou ruim. Se você deixar ele morrer, é o final... ruim, você salvar ele é o final bom. Tem qual é o final bom? Salvar é o final bom, cara? É. Não, acho que o final bom é quando você, em vez de enfrentar a Alessa, você enfrentou o capitão. Capitão, é. Que aí quando ela consegue gerar outro filho e salvar a policial, não? Isso. O da policial é que então, você... Eu lembro, os finais que eu vi, que eu lembro é o seguinte, uma eu salvo o bebê e a Sybil, é o melhor de todos. É o final bom mais. Que muda a abertura. É, o outro final... Você salva o bebê eu só lembro, e eu só lembro de salvar o bebê, só isso, não mais nada. Que é o final bom só. É. Se você deixar o doutor, se não salvar o doutor, daí vai ter o final ruim. Que é qual? E daí ele... Você mata a Alessa, você enfrenta, não enfrenta o demônio você no enfrenta final, a você enfrenta a Alessa no final. Aí tu não tem filho depois, você não salva o bebê. Ela vai embora. É, ela vai embora. No final ele fica meio loucão lá no purgatório, daí a Sybil pega e leva ele embora. E você mata, eu não fiz o final ruim sem salvar a Sybil pra ver como que é. Ele aparece acho que morto dentro do carro, com a cabeça sangrando assim, acho que ele morreu na batida. Se tu fizer o final ruim mesmo. Ah, não salvar a filha, não salvar a policial. Então, o final ruim é o final do Walking Dead. Então, o cara tava em coma, brisando. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu acho que vocês vão ficar doidos. Eita porra. Eu sou o único daqui. Que não zerou Silent Hill. Eita porra! Ficou com medo. Tremeu. Claro, o mochilo de criança apareceu no jogo, ele... Segura essa maçã. Não, cara, foi porque... quando apareceu aquele puzzle lá do piano, cara, eu peguei e praticamente eu desisti, cara, porque eu não consegui. Uhum. Porque na moral não tinha como. O cara falar que, na moral, ele conseguiu uma mentira da mais lavada que existe, cara. Caraca, é. Porque o jogo não tinha como, aí eu esqueci, deixei lá o save lá, e quando eu perguntei o dono da locadora, ele falou que tinha apagado todos os saves daquela época, e eu não quis mais continuar, entendeu? Caraca, e eu já tava jogando... foi até ali, então. só fui até ali, cara. Cara, e eu deixei de chamar até alguém hoje pra gravar o cast, porque jogou pra trazer até um cara hoje. Que foi até o piano só. Caraca. Até hoje eu não peguei de novo pra zerar, ah, cara. Ah, hoje que tu não vai pegar mesmo, ainda mais sabendo agora dessas coisas macabras, tudo que aconteceu. Não, gente. Não, a questão da história do jogo ser pesada, pra mim não incomoda, não, mas imagina assim... um pastor chegando na tua casa e tu tá jogando essa porra. Haja óleo ungido, haja paninho pra passar na TV. Ele vai te botar, ele vai te queimar. Ele vai dizer que tu vai queimar no fogo do inferno. A questão nem é essa, cara. Naquela época eu realmente não consegui zerar e eu dropei mesmo o jogo, mano. Olha aí, Edu. Cara, como assim, né? Cara? Chegou ali 20% do jogo só. Arregou. Ó, e quase toda. Não, arreguei não, Edu. Você zerou com revista, cara. Eu joguei na moral até ali, né, cara? Caraca. E eu peguei. Como eu se tivesse ido muito longe, né? Joguei na moral até ali. Ué. 20 minutos de jogo. Joguei até a moral. Eu joguei na moral também, ó. Tamo junto. Ah, eu joguei o Dark Souls, nunca morri, mas só que passei da tela do título. Se tem dois jogos que eu dropei na minha vida, foi. Primeiro, foi o Battletoads de NES, né? E o Silent Hill, cara. O Battletoads foi pela dificuldade do jogo. Insano. Agora o Silent Hill foi. Um dos fatores foi ter agarrado no puzzle. E o segundo fator que o dono da locadora pagou meu save na época, eu não tinha memory card. Nelson nunca foi abduzido pelo CT, olha só. É. Não, nunca zerei, não. Tem que falar desse final aí, senão eu vou ficar que nem maluco no... Hein, esse dia, pô, eu não mostrei vocês, foi esse ano que eu zerei Dino Crisis 1, pô. Eu não tinha zerado Dino Crisis. Para com isso também, cara. Tô falando, eu zerei esse dia Dino Crisis 1, pô. O Edu... Máscaras estão caindo. É, o Pikachu Gamer, das galáxias tá simplesmente virando o Pikachu das estrelinhas. Não, mas olha só. O Dino Crisis, eu não zerei, foi por falta de tu vai falar realmente... lá no cast de Dino Crisis, exatamente isso, boa. Não vou falar. A única coisa que eu vou falar foi por falta de tipo assim. Não querer mesmo, tinha outros jogos, eu dei prioridade a outros jogos e não joguei o Dino Crisis. Entendi. Só isso. Ok. Então, Flávio, tu ia falar aí sobre o final secreto, que daí seria uma fase quase toda... Na verdade não é uma fase toda secreta, né? Tu só faz alguns... acontece alguns eventos secretos. É, aí. Pra você conseguir o final UFO, você tem que ter dado o final uma vez. O Flávio tá com a voz diferente. Mas fala aí, então, Edra. Fala tu, Edra, então, já que tu tá gostando tanto. Não, vai, segue ali. Não, pode ir, foi mal, eu não sabia que era. Eita, você que tava pô, agora isso. Não. Agora vai começar com a putaria. Agora, fala agora tu, fala eu, duas. Fala tu. Vai lá, vou começar de novo, então. Bom, então, o Edra vai falar aí, é sobre o final secreto aí, Edra. Como é que faz pra conseguir, como é que funciona? Fala aí. Então, pra conseguir o final secreto, você tem que ter dado zerado uma vez. Eu acho que tem que ser no jogo bom mais, o final bom mais. Ou seja, o Nilson nunca vai poder chegar lá. Tem que ser o bom mais. Nunca não, vou zerar essa merda só pra deixar de esfregar nas suas caras. Agora já então, era, já passou, logo no cara. Comecinho do jogo, depois que você saiu ali do restaurante, subindo a rua, você chega numa loja de conveniência. E lá vai ter uma pedra, uma joia chamada Shining Stone. Pra mim era pedra. Você tem que usar essa joia em 5 lugares. E assim que você usar a quinta vez, o ZT vai vir e vai abduzir você. Que viagem, velho. Cada vez não, que tu usa, cada vez você que tu usa, tu olha pro céu, aparece uma luzinha, né? Que o final é só fotinha, não é CG. É. Não, o pior é subir nos créditos. É tipo a letreira do Star Wars, sabe? Vai subindo. É. Uma música bem anos 80, sabe? Uma musiquinha bem bizarrinha. O legal é que cada vez que tu é muito bem feita, final. Né, véio? Cada vez que tu usa a pedra, aparece uma luzinha no céu, assim, né? Isso, cada vez que você usa a pedra, aparece um ETZ, um disco voador lá longe. Isso, é muito legal, cara. Eu gostei demais. Mas o mais legal era jogar com a arminha com munição infinita, aquela bosta de arma. Apesar de ser infinita, é uma louco, porra. É bom pra caramba. Não, é uma bosta de arma, cara. Pelo amor de Deus. Uma coisa que preferia a 12 com munição infinita, aí sim. Uma coisa que eu gosto bastante no Silent Hill, cara, o início, né? A abertura, né? Que foi só até onde tu foi, né? A ambientação do jogo, cara. A ambientação do jogo quando toca algumas músicas e ter tipo aquele efeito da música caindo, ficando mais lenta, tipo uma caixa de música dando pemba, agarrando, não tem? Uhum. Aquela tron, tron, aquela música dando, rapaz, aquilo me dava um troço, eu pausava o jogo. Não viu mais, né? Pra frente como é que era as coisas. Aquilo me dava um troço, mano. Eu pausava o jogo, os amigos olhavam pra mim e falavam, que foi, Nilson? Olha a música, eu falava, olha a música dessa desgrama, velho. É engraçado que eu já achava o mais sinistro no jogo era a ausência da música, cara. Quando ficava aquele silêncio assim. Só os passos, né? Só os passos. É, mas aí, de repente, aí no jogo. Aí no jogo normal, assim, contínuo, né? Medo, também, os efeitos sonoros do jogo. Os efeitos sonoros do jogo também, eles são de arrepiar, mano. Os efeitos sonoros desse jogo, você tá louco, cara. Qual foi a pior parte pra vocês do jogo, assim? Eu acho que eu já mencionei ali, pra mim a parte do hospital foi a pior, cara. Assim, puta que pariu, que ódio que me deu aquela parte, cara. Sobe pro terceiro, tu vai parar lá no segundo. Tu sobe pro segundo, vai parar no térreo. Ah, que inferno, cara. Naquelas portas malucas, né? Que não tem lógica, não é isso? Não, mas isso aí não, não isso é ainda um no hospital, outro, não. É o final, isso aí é um lugar, é lugar nenhum, nowhere. Ah, sim, que é são todos os lugares ao mesmo tempo, né? Uhum. Isso. Você sai, você entra na e porta do hospital, sai na porta da escola, e quando vê, você tá no mundo reverso e volta pra escola. Mó loucura o lugar. Ah, tá louca, que inferno. É o pior do jogo mesmo, cara. Esse aí é um labirinto, e tá ligado? E uma coisa que simplesmente eu apaguei da minha mente foram os esgotos, cara. Eu tava vendo um gameplay, um speedrun esses dias, e eu não lembrava daquela parte dos esgotos, cara. Tem uns jacaré com faca na mão. Uma coisa que eu acho massa também é quando você corre demais, ele começa a ficar cansadão. Ele não. Vai, não diminui a velocidade dele. É, não. Você diminui, diminui um pouco, diminui um pouco. Se você ficar correndo o tempo todo, ele começa a ficar ofegante com força. É, mas eu não vejo, não percebi a diminuição da velocidade. Não, não diminui, não. O jogo inteiro eu joguei só correndo. Quando a hora que você para, entra uma. Mas a velocidade não diminui. Também não lembro de ter queda de velocidade. Isso não jogou o suficiente pra perceber muito, isso. Ele para pra descansar. Também tem lógica, né, de não diminuir, né? Pô, o maluco tá com o cu na mão, porra. O negócio é nunca vai diminuir a velocidade. Tá bom. Ai. Cara do céu, esse jogo é muito louco, muito louco! Personagens do jogo, gente, pra mim, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais sinistros. Eu nem vou pelo mais legal, vou pelo mais sinistro, aquele que assim te deixa assim com. Que nem o Flávio falou, com o cu na mão aí. Que é a véia lá da igreja, que eu esqueci o nome dela, que é a mãe da Alessa. Guilherme. Dália. Dália, caraca, Dália. Caramba, que filha da. Alguma coisa que lesbe. Dália, Dália. A Dália, né? Porra! E quando depois que você zera, aparece tipo um make-off, ela querendo dar um beijo na câmera. Ah, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Nossa senhora. Que horror. Tá falando uma véia tipo com um véu, né, na cabeça. Isso. Louco. Cara, eu já penei, já fiquei mais cabreiro é com a enfermeira no hospital. Uh-huh. Você ficou com medo dela te dar uma encarcada, Edu? Não. Porque é o seguinte, velho. Até então, todo mundo que tinha aparecido ali no lugar tinha virado bichão, tinha virado demônio, tinha virado cramunhão. Uhum. E aí, de repente, aparece a enfermeira querendo te ajudar. Toda uma gostosa ainda. É, posando de bonitona. E, velho, eu já vi filme de terror o suficiente pra saber que a mulher ia virar o sete credo ali. O Mick já nos ensinou, né? A desconfiar daquilo que é o mais. Que não tem lógica no meio do erro. O Edu, estilo. Como é? Estereotipo dela, uma enfermeira loura, com vestido pequeno, né? É, dando em cima mas do ela, seu. Mas ela tá com uniforme, pronto, né, cara? É o uniforme dela. E ela dando umas indiretinhas em cima de você, tentando te seduzir ali e tal. Eu falei, pronto, velho, essa menina aqui vai virar uma vampira. Ou alguma coisa do tipo, esse aqui é o próximo chefe. E, velho, já fiquei tenso ali naquela menina, velho. E no fim não acontece nada, ela só morre. Né? No fim ela é só vítima, velho. Eu falei, ó, ela é só vítima. Parece banhada de sangue, né? É. E um dos finais leva o médico pra um buraco, né? Isso. Eu acho da hora o protagonista, o Harry Mace, que eu chamava de Harry Mace maratonista, que eu passava o jogo inteiro correndo. E ele corre de um jeito todo engraçado, né, cara? Parece eu agora com problema nos pés correndo. Né, velho? É. Parece eu tentando ele correr. Ele é um Minecraft articulado. Todo quadradão correndo. Pô, já que vocês falaram nisso, uma coisa que eu tenho pra falar sobre esse negócio do todo quadradão, o jogo, pra mim, ele era muito feio pra época, cara. 99? Porra! Sim. Ele era muito mais feio que o Resident 1. Uhum. Não exagera, não é? Não, não, daí tá exagerando. Só que não. Nós já tínhamos Resident Evil 3, tinha o Tekken 3, os jogos assim que o gráfico assim era sensacional. Não, e o Silent Hill era muito feio, cara. Resident Evil 3 batia com certeza de gráfico muito melhor do que o Silent Hill. Não, mas aí é que tá o que eu te falei, Tim Blue, da questão do bonito e do grosseiro, saca? Essa skin grosseira que eles usaram, essa baixa renda na skin aí, você olhava pro negócio, tudo dava impressão de sujo, de mal feito, de inacabado. Quando você chegava nos negócios enferrujados, o negócio parecia mesmo. Tá, um negócio, mas aí tu tá falando do cenário. O cenário, propriamente, ele não poderia ser muito diferente daquilo ali por causa do tipo de mecânica do jogo, que era a 3D, câmera livre, coisa e tal. Diferente do Resident Evil 3, que poderia ser a imagem renderizada, e aí só questão de espaço mesmo. Mas, eu digo assim, eu propriamente, falando... o personagem, cara, se tu botar o design um personagem, dos personagens, é, o personagem do Resident Evil 3, os monstros também, lado são bem feinhos. Dele, ele, nossa senhora, cara, ele é o tofu. E a CG envelheceu mal pra caramba, doido. Nossa. É, mas aí é um mal de todos os jogos da época, né? É difícil. Boa. Parasite Eve 2 tá lindona a CG, hein? Parasite 2? Sério? Eu não lembro. Parasite Eve? Ah, tá. Bonita, velho. Não lembro. Bom, mas tem no PlayStation 1 tinha uma CGI bonita. A questão é o espaço pra colocar elas, né? Pega Final Fantasy 8 com 4 CD, né? É fácil tu fazer CGI bonita, né? É. Mas que eu me lembre, a CGI do Silent Hill, ela era bonitinha, velho. É, os personagens, ela não era das tal, piores, eram bons. Com certeza não era das piores. Não, Edu, não tô falando que, assim, é totalmente ruim. Eu tô falando que ela envelheceu um pouco mal, entendeu? Ok, Flávio. Cara, eu gostava do personagem principal e da policial também, porque foi a única que parecia ser confiável, entendeu? Aí quando eu tava na revista acompanhando junto com meu irmão, aí chegou na parte que tu falava assim, ó, aqui você tem que optar de se você quer salvar ela ou não. Eu falei, meu irmão, tu vai ter que salvar ela, você não deixa ela de pra trás não, pelo amor de Deus. Eu lembro na revista, falava que você tinha que esperar ela acabar a munição dela pra você jogar o negócio. Ah, é isso. Eu só cheguei e joguei o negócio sem... Pode jogar já de começo, é. Velho, primeira vez que eu cheguei nela, o desespero foi tanto que eu só falei, morre desgraça. Eu até ia perguntar agora pro Neilson o personagem que ele mais marcou ele, mas ele só conheceu o Harry. É, então... Nem tem como, né, cara? Vai falar que é o rádio. Gostava do rádio. Ai. Cara, e as armas do jogo, assim? Minha arma favorita do jogo é o cano. Porra! Como eu matei bicho com aquele cano, cara? Caraca! Martelo de incêndio, vi. Oh. O martelo de incêndio é bom, mas até eu acho pegar melhor... a machadinha demora pra caralho. É. Porra, já matei gente de montão, já matei bicho de montão com aquele cano lá, rapaz. Mas vocês não falaram que era pra pegar as armas do começo e falar qual que era melhor. Você falou das armas em geral. Das armas em geral, a machadinha. Ah, ok. Ah, o louco, a machadinha que você pega no antiquário? Não, é que você pega bom. O martelo de incêndio, né? Isso, é que você pega no hospital. Que aquela machadinha é uma bosta, é a pior arma do jogo. Não, é que, tipo, pernambucano, que ele segura com duas mãos assim, parece uma cepada na cabeça. Mas o que eu acho melhor de tudo é a britadeira. Nossa, britadeira, cara, eu não lembro dessa porra, mas é uma arma especial, não é? Você pega depois você dá final uma vez. Ah, é, uma arma especial, você pega o combustível no posto. Isso, isso mesmo, é. A britadeira e a arma com tiro infinito, né? Mesma coisa, não é? Que viagem essa britadeira aí, mano, hein? É, que se você só segurar ela, ela fica... Daí os caras chegam perto e vai morrendo tudo. Você não precisa atacar com ela. Serra elétrica, né? Mas viagem, mano. Não, tem a serra elétrica e britadeira. São duas, é. Rock trailer. Ah, tá incrível, velho. O viagem só que elétrica. O barulho da britadeira é muito... Que parece aquela broquinha de dentista, sabe? Eu ia baixando o vídeo aí. Não, não tinha Flávio, falou, Flávio? Tua? Não, era uma machadinha. Não, martelo. Martelo mesmo. Ah, ok. Que era pra dar pouco porradão pra bater na... Era o melhor, mais rápido, é a britadeira, né? É, a britadeira. É. E o Nilson só conheceu, tira, o Nilson só conheceu a pistola, né? Não, o martelo só pega no hospital. É, não, hospital. Pô, peguei também aquele negócio de ferro também, o cano. Ah, o cano. Chegou a pegar o cano também? Olha só. O cano. Olha aí, porra. Olha só. Vocês vão pegar no cano sempre? Eita, porra. Aqui que era Ita, pra... Ita. Edu falava que pegava no cano com força e batia. Até hoje. Silent Hill, por mais que eu gostasse pra cacete daquele jogo, foi muito bom. Pra mim, Resident Evil 1, Silent Hill 1, aliás, Silent Hill 1, é o único que importa de toda a franquia pra mim, cara. Eu poderia não ter jogado 3, não ter jogado 4, nem ter conhecido os outros, porque, sinceramente, não faz falta. Eles mudaram muito, assim... O 2 ainda tem o espírito do 1 ainda, nunca cara. Nunca joguei o 2, cara. Nem o 2 nem o 3. O 3 é bom. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu terminei o 3. Eu não... E olha, o 3 é com a filha, né? Com a garotinha, cara, né? É com ela, com a Sherry. O 2 eu não cheguei a zerar. O 2 não cheguei a zerar, não, mas eu cheguei meio mais longe que o 1, cara. Olha só. Bom, em 2006 a gente teve o filme, né, baseado no primeiro jogo da série, aí, com algumas referências, ou não, talvez um exagero, de introdução de personagens do 2, mas a gente teve aí o Terror em Silent Hill, né, que foi baseado no primeiro jogo, um filme muito bom, na minha opinião. Gostaria de saber, primeiramente, antes da gente abrir uma discussão aí sobre o filme, sobre a opinião de vocês do filme. Edu, o que tu acha, Edu, do filme? Cara, pra mim, um dos melhores filmes inspirados em jogos que eu já vi é o Silent Hill. O filme ficou muito bem produzido, captou muito bem a essência do jogo. As pequenas alterações que teve na história ali não foi nada que, tipo, nossa, não tem nada a ver com o jogo, não sei o quê. Manteve o espírito do jogo, tá ali. Quem não jogou o jogo, vê só o filme, capta bem a essência que o jogo quer passar, o ambiente do jogo e tal, é muito bom. Eu vi na época, não tenho muita lembrança não, mas eu lembro de ter ficado com cagaço. E foi o que o Edu falou, cara. Eu acho que se não é a melhor, é uma das melhores adaptações de filme pra... De jogo em filme, né? Que respeita muito, muito a obra, cara. Não descaracterizou a obra do jogo. Olha só. Éder? É, eu achei o filme da hora. Apesar que tem algumas coisinhas que é bem feia, né? Que nem o... Na hora que ele tira a pele da moela. Aí eu acho que ficou baixa renda. Mas não, mas olha só, o Parent Red faz isso aí mesmo, cara, no não, jogo, não, cara. Não tô falando que é, eu não, tô falando defeito, que o... Não, ele tá falando defeito. O defeito especial. É. Ah, mas aí você quer demais, né, cara? Ah, mas até ali tava feito da cidade mudando, não, muito da hora, mas chegou aquela parte ali. A parte dos arame também ficou... Ah, não. Eu acho condizente, cara. Se você... Tá tão ruim assim também, então, né? Então tá, Nilson, dá a tua opinião sobre o filme, já que tu não deixa o cara falar dele. Hadouken! Pô, eu não deixei o cara falar. Fiquei toda hora reiniciando no cara. Fala tua opinião. O que tu achou do filme? O filme eu achei bom, cara. Na época eu vi ainda, na época em VHS ainda, que existia VHS ainda. Caraca, é mesmo, né? Porra. É, existia VHS ainda. Era naquela transição, né, cara? Sim, tava acabando já. É, tava acabando já o VHS. E, cara, e como o Edu falou, cara, é um dos melhores filmes feito de videogame, porque ele capta muito do jogo. Não é igual o filme do Resident, que é bem 3 por 1 real, mano, que não tem nem como. 6 por 1 real, que igual filme ruim. E, cara, igual que ele tava falando aí, na hora que eu vi o Pyramid Head do cara no filme, eu falei, caraca, igualzinho, cara. E ele bota terror mesmo nos personagens do filme, cara. E é muito, aquele filme, pra mim, é o melhor filme, né, cara? Porque é filme, né? Live action, não é... Uma animação. Não é CG. Né? Não é CG igual o do Resident. Resident Evil, pra ser bom, teve que ser igual o jogo. O filme do Resident. Pois é, isso aí, cara. Olha só. Bom, eu lembro que na época que eu assisti o filme, eu gostei demais. E muito do que teve no filme me ajudou a entender muita coisa do jogo. Aquela questão da cidade toda ter sido queimada, sobre a maldição da guria, sobre as crianças e a neblina, não é neblina, é a cinza da cidade caindo, sabe? Da sirene. Todas essas coisas assim, eu linkei com o jogo quando eu assisti o filme. Pra mim, o filme é muito bom. Eu não considero ele o melhor filme assim, adaptado de videogame. E Mario World é melhor, né? Qual? Mario World. E pra mim, o pior defeito do filme, não propriamente o Pirate Head, mas a existência dele no filme. O personagem, ele é excelente. Mas por ele estar no filme, eu o considero um defeito. Porque é a mesma coisa que... Sabe, a gente botar o Nemesis lá no filme do Resident Evil 1. Se o filme fosse baseado no jogo, óbvio, né? Digamos assim, se existe um filme do Resident Evil 1, a gente pega o Nemesis e bota ele lá. Não aconteceu. Ou coloca no 2 com a Alice dando soco na cara do Nemesis, né? Puta que pariu. Sabe? Então não fazia sentido. Não fazia sentido. Soco na cara do Nemesis. O Pai de Red estar no filme não fazia sentido, mas não é ótimo. Só o Pai de Red, é todos os bichos, né? Não sei se é todos, eu não lembro dos outros bichos. Sei que tinha a enfermeira é do 1. É a do 2. Não, mas a enfermeira tem no 1. Não, mas a do 1 tem um puta do humorzão na costa, não é aquela com a cara empachada. Sim, eu sei, mas tem, entendeu? Só não tem aquela coisinha ali. Mas o Pyramid Head não também tem, nem parecido. Que cospe o ácido na Sibyl. Só que a é questão dois. É o seguinte, é que os monstros do Silent Hill 1, os chefes, são tudo umas bosta, não tem nada a ver, é um bando de inseto, idiota. E o 2 criou o personagem mais icônico da franquia, que é o Pyramid Head. Então não fazia sentido colocar ele no filme, já que eles queriam que o filme fosse foda pra caralho. Ficou muito bom, mas ele estar ali, pra mim, é um defeito, porque... Não deveria, mas grande parte do sucesso do filme é por ele estar. Enfim, não, é porque você tá com hater, porque só jogou um. Mas aí você tem o desconto também, porque pelo seguinte, velho, mudou o protagonista da história. Então não é o Harry Mason que tá... Tá, mas não é o mesmo, tudo bem, personagem. Mas o que tem a ver com a mulher, entendeu? Não tem nada a ver. Só não, porque então, mudou o protagonista, agora eu vou botar um chefão lá do 2. Que não tem nada a ver, que tem a ver com a mente de uma outra pessoa. Teoricamente, porque o filme não é uma adaptação do 1, é uma adaptação do jogo, saca? Pode pegar elementos do 1, do 2 e tal. Não inventa. Não inventa. Mas é, pô. Mas é o mesmo. É, velho. É inspirado no mundo do jogo. Não. Isso não tem nada a ver. Os monstros do Silent Hill são uma manifestação da cabeça do cara que tá sendo tomado pela cidade, que nem o do 1 é da criança. Por isso que tem aqueles pterodátilo, o largato mesmo que a gente fala, antes de enfrentar ele, tem um livro sobre contos de fada que fala do largato. Isso, lá. É tudo pela cabeça da Cheryl, né? Isso. E daí no 2 é da esposa do cara que do cara tá jogando, lá. Né? Isso. No filme segue da cabeça da mulher. Mas por que que... Não tem por que os bichos tá lá, né? É, exatamente. Isso que eu tô falando. O único motivo é esse que eu falei. É que ele é um personagem mais icônico da franquia, mais que o protagonista. e vamos colocar ele ali, e é isso aí. Pronto. Tranquilo. Mas ficou bom, cara. Ficou bom. Ficou bom. Não tem discussão. Ele foi muito bem executado, o carinha ali. Entendeu? Mas, enfim, é isso. Gente... Você é hater. Gente, curiosidades em geral agora. Nós vamos falar aqui abertamente sobre curiosidades sobre Silent Hill, inclusive do filme. Eu já quero tocar uma, já que a gente já recém falou do filme. O produtor do filme, não tenho certeza, desculpe, se é o roteirista ou o diretor, ele teve certeza de que ele queria fazer o filme quando ele jogou o Silent Hill 1. Ele disse, esse jogo tem que fazer um filme dele. E aí ele, né, levou o projeto adiante e o filme saiu e ficou muito bom. É. Tem uma cidade nos Estados Unidos que foi baseada, onde Silent Hill foi baseada, porque olha, teve um incêndio que atingiu uma mina de carvão. Sim. Aí tá liberando gases tóxicos na cidade e aí ficou inabitável, a cidade virou fantasma. Olha aí, que legal. O nome da cidade é Centralia, na Pensilvânia. Nilson, eu sei que tu quer falar alguma coisa sobre algumas coisas, as diferenças da versão japonesa e a versão americana do jogo. Eu sei que a versão japonesa, lá na escola que você quando você vai jogar, entra lá, na versão americana, eles pegaram, censuraram e ficaram tipo enfaixado, né? Não parece criança, parece um monstro mesmo, né? E na versão japonesa são crianças com faquinhas na mão, né, cara? Pra ficar te dando facada na sua perna. Aquilo é bizarro, mano. Na moral, cara. Como é monstro normal no americano, parece um monstro normal, até se aceita. Mas quando você entra na escola e vê um monte de criança encapetada querendo te dar facada, é sinistro, doido. Tá, tu diz que a versão japonesa é diferente? É diferente. Eu não consegui achar aqui o bicho. É isso, eu tô falando porque eu lembro de cabeça agora, de internet. Eu nunca pesquisei, não. Porque eu joguei primeiro a versão japonesa, eu até ignorei, falei, não vou jogar essa merda em japonês porque eu não vou entender nada, mano. Então eu vou esperar sair a versão americana. Bom, eu como só joguei a versão americana, eu não lembro. Inclusive na internet. Inclusive na internet é até difícil, eu tentei procurar isso aí, eu não vi muito lugar que fale isso, não. É só isso ou tem mais alguma? Ah, só isso só. Ah, mais alguém tem alguma curiosidade do jogo? Já falou que os negócios é baseado no filme, né? No jardim de infância. Um tiro no jardim de infância. É. Não, o Flávio só mandou a foto pra gente ver, mas não falou. Então. Os detalhes lá da escola do Silent Hill, teoricamente, segundo memes da internet aí, né? É o mesmo cenário, né? Usou como inspiração ali o cenário do Um Tiro no Jardim de Infância. Saca? Aí tem umas fotos ali e tal, a gente vai deixar no site aí também. Link no post. Link no post. Rapaz, tô olhando aqui que o nome das ruas do jogo foram inspirados em livros de horror, cara. Caraca, mano. É mesmo, se eu não sabia. É. Os nomes das ruas do jogo é nome de livros. Uhum, não autores. É. Sinistro, baixo. Cara. Sinistro. Que doido, cara. Nilson. Oi. Sobre essa censura, ela não é uma censura de versões, viu? Né, não? Não. Por quê? Saiu uma demonstração do jogo no CD do Metal Gear. Uh-huh. E nessa versão eram crianças. Aí no jogo final eles mudaram pra monstro. Porque ficou muito bizarro, isso, né? Isso, ele podia sofrer muita crítica. Eu lembro que eu joguei, acho que foi essa versão demo aí que o jogo deve ter jogado, cara. Por isso que eu falei que eu não lembrava direito, cara. Fala aí, Edu. Uma coisa legal é que na época do jogo, um tempo depois que o jogo saiu e tal, né? A Sound Games estava lançando uma versão de detonados dos jogos, tipo Pocket, que vinha no formato do encarte do CD, saca? Tipo aqueles livrinhos de CD de música. Uhum. Aí vinha o detonado do jogo, assim. Aí tinha do Parasite Eve, do primeiro. Tinha do Silent Hill. Tinha do Resident... Acho que do Resident Evil 1 ou do Resident Evil 3, não sei. E tinha uns outros lá. Aí eu lembro que um tempo depois e tal, eu tinha zerado o Silent Hill trocentas vezes, mas não tinha feito o final good demais ainda. Eu consegui esse detonadinho aí do encartezinho. Aí essa revistinha é massa. Porque, tipo assim, lançou essa edição aí, parece que, sei lá, se não fez sucesso, o que foi acontecer, depois nunca mais fez. Então tá, estamos terminando aqui esse cast muito maneiro, muito legal sobre o Silent Hill, e agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Nilson! É, uma coisa que eu tenho que dizer é que eu tenho que jogar. É, Nilson, nossa, o conceito tá caindo muito, cara, ultimamente. Pô, aqui! Só porque eu joguei Silent Hill, ao contrário do Spider, que nem chegou a jogar o jogo na época. Pelo menos eu joguei o jogo da época. O Spider nem jogou os jogos, é pior. Joguei 20 minutos, mas joguei. Joguei. O rabo. Pô, cara, até a parte do piano é 20 minutos, você, né? É, mas hoje em dia, com 20 minutos, você chega lá. Na época, com 20 minutos, você não chega na parte do piano, não, cara. É, até lá já te leva. Chegar nem na casa do cachorro, 20 minutos. Porra, nossa, casa do cachorro, longe pra cacete. Meia hora só na escola, dude. Então tá. Edu! Cara, Silent Hill é aquele jogo que se você não jogou ainda, jogue. Se você já jogou, jogue novamente. Porque é uma obra-prima. É sensacional, é muito bom. Vale gameplay até hoje. Lindo. E assista o filme, 10. Né? Depois que jogar o jogo, assista o filme, né, Edu? E assista o filme, justamente. Porque vai gostar dos dois. É, não, e endossar, né? Tem, quem não jogou, joga. É, e é um jogo... É, Nilson, né? Esse é um... Eu joguei, caramba! Ai. E, cara, era um survival horror mesmo, cara. Dava medo mesmo. Toda a ambientação, então, vale a pena jogar, cara. Só pela ambientação do jogo, vale a pena. Olha aí. E, né, agora... Vamos deixar aqui o nosso querido visitante botequeiro lá do Fliperama de Boteco dar as suas considerações finais e as despedidas. Éder, cara, muito obrigado por ter comparecido aí, por ter gravado com a gente. Foi muito divertida a tua participação aí. Fica aí agora um espaço para te fazer o teu jabazinho, além das considerações. E esperamos que tu possa voltar aí, talvez, num cast de Mega Drive, que é o teu videogame favorito. Isso aí, Team Blue. Legal, eu sempre quis participar. Eu sempre quis participar do Machine Cast. Gosto muito do pessoal aqui. E possível, ouve, sei lá, o Fliperão de Boteco, tem bastante coisa interessante nele. E também vou fazer especialmente pro Neilson um guia ensinando todos o final do Silent Hill no meu canal, se quiser precisar, vai ter lá. Tá bom, só se você falar que é Mega Drive é o melhor videogame. Mega Drive é o pior videogame. Ah, você falou 64, né? Pior videogame. Ah, sim, entendi, cara. Curti, eu ouvi o Fliperama lá, que é muito bacana, bastante coisa interessante. E é isso. Beleza, então vamos ficando por aqui. Fiquem agora com os off-tops e Edu. Será? Será, Edu, que vai ter leitura de e-mails e comentários? O radinho tem que ter. O radinho tremeu. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários. E hoje aqui comigo, o Nilson Lopes. Pois é, hoje o Edu tá lá brisando lá com o cigarrinho dele lá, por lá. Olha aí, hoje a gente tá sem a nossa inteligência de leitura de e-mails, né? Mas vamos lá, Nilson, vamos fazer o que a gente pode, né? Pois é. Primeira coisa, eu gostaria de dizer que esses e-mails que a gente vai ler aqui são e-mails que eu encontrei na caixa de mensagem do MachineCast. Eu não tenho certeza absoluta se foram lidos. Uhum. Então, pode ser que a gente já tenha lido, pode ser que não. Se a gente não leu, beleza. Se a gente leu, paciência. E por via das dúvidas, é melhor ler logo. Via das dúvidas é melhor ler. E como a gente não recebeu e-mail nenhum referente ao último episódio, né, então... É uma boa oportunidade pra não deixar passar esses daí. Beleza? Então, o primeiro e-mail aí, Nilson, é o do João Gabriel Marques, a respeito do episódio 41. O que, que ele fala aí? Bom, ele começa assim: o que dizer dessa turma que escuto e não tão pouco tempo? Não tão pouco tempo. Mas considero pacas. Ele já veio com as ideias da época de Orkut. Sim, porque o episódio 41 é justamente sobre o Orkut. É do Orkut, é. Ah, tá. Agora, desculpa aí que eu não lembro todos os episódios, não. Eu fui excluído desse daí. Esse episódio, e ele continua. Esse episódio 41 com certeza foi um dos melhores que vocês fizeram até hoje. Discordo muito. Ouvi vocês recentemente... comentando sobre o novo Orkut, e logo lembrei que vocês tinham um episódio sobre a saudosa rede social. Eu tinha deixado esse episódio para escutar depois, mas acabei esquecendo. Que bom que lembrei de pensando aqui. É curioso como o Orkut nem é tão antigo, mas ainda assim é muito nostálgico. Não é tão antigo? Tá doido, você tá maluco. Muito provável, o que é antigo pra ele é 100 anos, né? Muito provavelmente porque marcou sua época e marcou o boom das redes sociais. E é muito bom relembrar tudo isso com histórias de vocês. É que assim, existem coisas que envelhecem rapidamente, muito, mas muito rápido. E qualquer coisa relacionada à internet é mais ou menos isso daí. Pois né? E o Orkut, quem é que diz pra ti que o Orkut não é velho? O Orkut terminou, ele parou de funcionar em 2014, mas há mais de 10 anos não se usava Orkut já. Eu não usava Orkut há muito tempo. Que eu lembro que a conta, que eu fiz minha conta em 2006, mas eu acho que o Orkut é bem antes, né? O Orkut eu acho que é de 2003, acho, uma coisa assim, não tenho certeza. 2003, 2004, se não me engano. Por aí, eu não tenho certeza, mas enfim, durou 10 anos. Tem mais o quê? Tem uns 15 anos ou mais, né? Tá não, doido, mas é que ele parou de funcionar em 2014, se não me engano, durou 10 Sim, anos. Sim, mas o tempo dele todo até hoje é mais de 15, mais de 10 anos. Quase 15, Pô, o cara falar que 10 anos não é antigo, 10 anos pra mim é muito antigo. Aí depende muito do quê, né? Pra te ver, os filmes do Senhor dos Anéis, aqueles três primeiros, tem 17 anos. E é muito atual, assim, se tu olhar, assim, os efeitos não são tão velhos. Sim, questão de filme... É, pra te ver como é que é, né? Jurassic Park, a gente assiste de boa até hoje. É porque é questão que a internet tá em constante evolução. É, então, exatamente. Então, 10 anos pra internet é uma eternidade, MSN a gente parou de usar, ele saiu de funcionamento em 2013 também, 2014, uma coisa assim. Não faz muito tempo. Se eu não me engano, em 2007 eu já usava Skype já, cara. Olha aí, eu não lembro quando é que eu parei de usar MSN pra usar Skype, mas eu acho que o Skype eu comecei a usar em 2014. Nossa, demorou então. Sim, é porque não tinha motivo pra usar, eu usava MSN. Mas enfim. Bom, ele continua aqui, Para não deixar o depoimento grande, é, né? Para não deixar o depoimento tão grande quanto alguns daquela época eram, vou falar só mais duas coisas. A primeira é uma breve lista de comunidades clássicas que, pelo que eu lembro, não foram citadas no cast. Por exemplo, Se Eu Morrer, Minha Mãe Me Mata. Porra, no cast realmente não foi falado, mas a gente mencionou isso há pouco tempo. É. Eu odeio gente que escreve assim, Axin, né? Axin. Assim não é, não é assim. É assim, só que com as letras com todas AX, embaralhadas. É, isso, é, com AX, essas doideiras. Mulher Não Se Pega, Se Conquista. Ah. Eu tinha essa. É, O Homem Chocolate, Lindomar Sub-Zero Brasileiro. What is the porra is that? Quer dizer, que porra ele é misturou essa? Português com inglês e virou a merda que só. E é mesmo, poxa, que legal, campeão. Caraca, essa comunidade eu não tinha, não. Eu não também. Eu abro a geladeira pra pensar. Esse até é, hoje faço eu faço isso. Até hoje eu faço. Até hoje eu faço isso. E aí ele continua aqui. A segunda coisa que queria falar é algo que raramente acontecia, mas que tive a honra, ou não, de passar uma comunidade criada em minha homenagem. Pô, aí é doideira mesmo. Muitos criaram comunidades como poucas pessoas tiveram as comunidades criadas para elas. É, tipo assim, eu conheci o Neilson, eu conheço o Neilson, eu sou amigo do Neilson, agora sim, eu lembro disso. Cara, isso era uma das maiores viagens do Orkut, era isso aí, cara. Na moral, mano, eu olhava e falava, cara, que viagem, mano. Que viagem é essa aí? Ô, véi! Que viagem é essa? Aí, ó, obviamente não era uma comunidade grande, pois só amigos e mais próximos eram membros. Mas era legal, assim como outras coisas divertidas do bom e velho Orkut. Sim. E nada melhor do que voltar a essa época através da velha máquina. Obrigado, muito obrigado, continue nos ouvindo. E vida longa e continue mandando bem nos casts. Com certeza, rapaz, não tem como, a zoeira é mais de 8 mil, cara. Valeu, João. Obrigado, cara. Alô? E aí, Nessa, agora eu vou ler aqui um e-mail do Luiz Jovino, olha só. É referente ao cast 106 e 107. Olá, queridos viajantes do tempo. Olá. Que saudade de escrever um e-mail para vocês. Bem, primeiramente, preciso dizer que foi maravilhoso o cast 106 sobre os melhores os animes Molho Shoyos exibidos na TV. Como não amar as menções a Sailor Moon, Sakura Card Captor, Card Captor Sakura, ele botou em inglês só pra me ferrar, e Guerreiras Mágicas de Hayart, e também a menção de Ashnita, no Dadja feita pelo querido Jorge, mas também tenho que relatar que senti falta da menção de Corrector Yuri e Super Pig. Mesmo sendo animes que chegaram ao Brasil depois dos anos 90, mas mesmo assim, parabéns pelo cast, que foi incrível. Eu tenho a impressão que a gente realmente já leu isso aqui, mas vamos lá, segue em frente. Sobre o cast 107, remakes que gostaríamos de games, né? Foi muito bacana e, aliás, games citados como Golf Troop, Chrono Trigger, seriam bacanas de... Chrono Trigger é Trigger? É Trigger ou Tiger? É Trigger, né? É Chrono Trigger mesmo. É, Chrono Trigger, né? Seria bacana se tivessem um remake bem feito. Bom, mas aí eu acho que qualquer um, né? Não precisa nem ser esses dois. Tem que fazer um remake bem feito, porra. Só acho que tem umas empresas que quando vai fazer remake, caga tudo, mano. Nossa. Olha só, também gostaria de ver a trilogia de Magic Quest do Mickey Mouse e também ganha-se um bom remake como saiu do Cast of Illusion. Esse eu acho que eu tenho, esse Cast of Illusion pro... Um bom remake eu acho um baita exagero, porque graficamente daquela geração tudo era bonito, mas a jogabilidade não é... do antigo é melhor do que a do novo, pô. Bem, aqui me despeço, mas antes quero agradecer o Edu Filhote e o Team Blue por lembrarem de mim na última leitura de e-mails. Um grande abraço a todos e tenham ótimas viagens no tempo. Muito obrigado, Luiz Jovino. É isso aí, Nilson. Terminamos então aqui as leituras que que talvez já tenham sido lidas, mas aí a gente leu de novo, e aí o pessoal que, não manda, que manda e-mail vai ficar com ciúme, porque a gente leu de novo, se caso a gente não tenha lido. Então tá, abraço, gente, continue mandando e-mail, hein? Tchau, Nils! Falou! Falou, até mais! Off Topic. Aqui, com alô. Alô? Eu pensei que você tinha caído na pilha dos caras e não ia chamar eu mesmo. Oxi. Vamos deixar essa daí pro final do cast, que vai entrar em off essa porra aí. O melhor vai ficar pra depois. Os caras tá pistola comigo, vão demitir, ó. Ó. Fala, Nilson. Não, só eu falei, ó. Ah, não, é que eu convidei o Edra pra gravar sobre o Silent Hill, e ele foi lá no grupo e falou pros guri que ia gravar sobre o Mega Drive Minha Vida, uma coisa assim. Meu Mega Drive Minha Vida. É, e aí como ele odeia o Mega Drive, e aí os caras, ah, não vai falar mal do Mega Drive, vai pegar mal pra gente no podcast lá do podcast. É, é o hater, hater que tá aí, é? É, caraca. Ah, se eu fosse o Tim Blue na sexta-feira fazer uma capa fake, malandro. Não, capa do Mega Drive. Eu ia sugerir isso agora, fazer uma capa fake. Eu vou fazer uma descrição fake de jabá também pra gente colocar no dia lá antes no grupo. Ah, eu te falo. Eu pensava que eu era hater, mas na moral, eu sou pequeno, cara. Mas ele já falou, ele já falou pros caras que era zoeira. Não, eu tenho 1,69, é por isso. Então, por isso que ele é pequeno. Ah, patum. Ah, daí eu fui lá e ainda falei pra ele, vou botar mais pilha nos caras. Eu fui lá no Ferrari e falei, ó, bah, cara, eu convidei o Eder pra gravar, mas tô com medo de ele vai falar mal do Meg, vai pegar mal pra vocês, aí vai queimar o cast de vocês. Ele disse assim, ah, porque qualquer coisa corta ele. Eu falei, eu não, vou botar 100%, cara, não posso cortar o cara assim. É, a minha ética não permite. Então a responsabilidade do podcast a qual ele representa, eu falei assim. Os caras tão doidos com ele. Você vê seus textos, mural de texto, o grupo do WhatsApp tava quietinho, de repente 200 mensagens. Que é o medo, né, cara? Ah, depois eu vou mandar lá no grupo lá do Telegram lá, as prints que eu tirei do... que eu mandei pro Eder. Nossa, que sarro, os caras. São foda. O que é o medo? Ah, mas eu falei pros caras que era fake, que ia ser sobre Silent Hill. Que eles acreditaram. Só vocês acharem que o Silent Hill vai ser fake, daí eu vou pegar o Mega Drive. É o Inception do Inception do Inception. Pode ser. Eita, Kinder. Mega Drive é uma bosta, testando. Seu rato. Cala a boca. Ai, meu Deus. Então, convidado aqui tem que ficar quieto, senão leva a voadora. Vem das costas, pode ter 1,90m, tem medo de. Aqui é igual baixinho Romário, filho. Podia vir cara, esses dias eu vi de novo aquela voadora que o Romário deu no maluco aquele, não sei se era do Paraguai, do Uruguai, enfim. Daquele que ele deu um tapa na cara do Edmundo, o Edmundo virou de costas, ele deu do lado do ouvido, Edmundo caiu duro. A Romário voou no pescoço dele, rapaz. Porra. O cara era altão mesmo, né? É. Ele que tá nem aí, mano. Tava nem aí, meteu a voadora no cara. É. Acho que o Romário é embaçado. Cara, aí, na moral, acho que a quinta série não saiu de mim, não, amor. Toda vez que o Tim Blue falava botequeiro, eu ficava rindo aqui, mano. Boqueteiro. Mas, pessoal, brigadão por ter participado aí. Não participou de nada, cara. Quem participou foi tu? É, não, tinha chamado eu pra participar aqui, eu falei. Ah, tá, ok. Aí, tudo bem. E tamo aí. Odiando Mega Drive juntos. Pode deixar. Agora sério, cara. Você tá sozinho nessa, cara. Você tá sozinho nessa. Qual é o problema, cara? Você tá sozinho nessa. Qual o problema? Como assim, qual é o problema, cara? Simplesmente o troço é ruim e ele acha ruim, pronto. Não, mas achar ruim é alguma coisa. Agora, hatear do jeito que não, é. Não. É, o negócio é ruim mesmo. É? Você já jogou o Top Gear 2 do Mega Drive? Ele já é ruim no Nintendo, né, cara? Imagina no Mega Drive. Eu não tenho. E, cara, eu não tive Mega Drive, não. Eu tive Super Nintendo. Então, sorte sua. Aqui, o lance dele, o lance dele é o seguinte. Se o multiplataforma é ruim pra ele, o videogame não presta. Entendeu? Bonanza Bros. Que jogo horrível. E não é assim, cara. E não é assim. Pô, joguei no Master System, cara. Os exclusivos... chato pra caramba. Os exclusivos do Mega são ótimos, cara. Se você ficar, eu vou jogar multiplataforma e vou ficar comparando com o Super Nintendo. Pô, tu vê, hoje em dia é diferente, né, cara? O Shone e os multiplataformas são bons. A maioria, olha só, a maioria dos jogos, o Mega Drive leva pau. Só que alguns jogos, ele é melhor. Alguns jogos em multiplataforma, ele é melhor. Por exemplo, Samurai Shodown. Samurai Shodown 1. Não. Samurai Shodown. Sim, Mortal Kombat 1 também é melhor. Algumas coisas é. Como tipo, assim, algumas coisas? Não é melhor? O áudio, coisa... o áudio é podre. Tipo, o áudio é porcaria, realmente é ruim o som, mas o áudio do Mortal Kombat 1 já é ruim no próprio fliperama? Não, então, cara. Mas consegue ser pior. Não, cara. E pra falar a verdade, a versão do Super Nintendo também, o Mortal 1, o cocô também. Eu prefiro cara, tudo acapada. Toda capada, pô. É horrível, a versão horrível. Não tem nem como... O cara defender aquela versão de Super Nintendo é doente. Não tem nem como, cara. A versão é terrível. Agora, o Samurai Shodown que eu tava falando. Os bonecos... O som é igual o de arcade. Os bonecos é grandão. E o de Super Nintendo parece umas pulgas, cara. Vai jogar. Isso aí, realmente, Samurai Shodown todo é... Todo cortado. O Samurai Shodown é todo... Todo cortado, a animação, não sai sangue, sai groselha dos caras. E é menos personagem, não é? Não, é os mesmos personagens. Não, mas é menos. Não, do Mega Drive só não tem aquele cara gordão. O resto tem. Ah, sim. Também... Então, o Mega Drive não tem um a menos, né? É, dava muito... Então, por isso que os personagens ficaram grandes. Tiraram um gordão gigante. Aí que ocupava... Não tinha como botar ele na tela, né? Mas como é que é melhor? Botar um personagem grande na tela, menos um personagem, que o Earthquake nem é um personagem tão bom assim, do que ficar com os gráficos porco. O gráfico do Super Nintendo é horrível, cara. Tanto som... Não adianta defender, aquela versão é horrível. Um achatado, não é horrível assim, não. Não é? Vou te mostrar uma foto, então, mano. Vou te mostrar. Ah, pela foto não tem como saber. Só jogando. Pela foto, pelo vídeo. Mas é ruim mesmo. Eu a versão nunca percebi de essa que esse negócio do Samurai Shodown é achadado, até vi uma comparação. Que pra mim, o jogo era daquele jeito mesmo. Não, o jogo é puro. Não, cara, quem jogou de fliperama, na hora, cara, bate, ele enxerga, já vê. Então, eu nunca tinha jogado de fliperama. O primeiro que eu vi foi o Super Nintendo. Desculpa aí, eu achava honesto. Eu era rato de fliperama, então, cara, eu pegava e jogava e... As versões, na verdade, algumas versões de fliperama pro Mega Drive, alguns jogos são mais fiéis do que a do Super Nintendo. Cara, jogar a versão de qualquer jogo de fliperama que tu for jogar no console, dá vontade de chorar, independente se é capada, Mega a maioria é capada, tá louco, eu tinha vontade de chorar, cara. Porra. É igual Mortal Kombat, eu não consigo jogar nenhum no console, nenhum. Final Fight no Super Nintendo é horrível. Nossa! Não, Final Fight no Super Nintendo é bem mais ou menos. Ah, não, é horrível assim, é feio pra demais. Eu vou papar. Caraca, vai falou comer agora? Vocês. Já almocei. Eu também já almocei. Falou. Falta jantar. É. Eu vou jantar agora. Gente, boa noite, abraço, obrigadão. Valeu, boa noite. Falou, e até mais, valeu, tchau, abraço. Tchau. Satisfação aí, Alex. Já saiu. Já foi. O primeiro que eu. Satisfação de ovo. Bom dia, magnânimo chefinho. Como vai o dia do senhor chefinho? Caraca. Que isso, velho? O cara já chegou, olhou, satisfação. Alex, até engasgou pra falar o nome do cara ali pra falar satisfação, não sei o que. Não, pô, só aspira. Tem que ser educado. Ah, dá bem hora que caralho. Cara, deixa eu ver, seu pai. Já tá cogitando vaga no fliperama de boteco já, ó. Não. O Alex tá correndo risco de ser expulso. É pior. Caraca, vocês leram lá o screenshot que eu mandei pra vocês lá? Deixa eu ler. As capturas da tela lá eu mandei pro Guedinho e mandei pro Ferrari falando do Alejo que ele queria falar mal do Mega. Ele falou que ia gravar o cast de Mega Drive com a gente, e daí os caras ficaram doidos com ele lá. Não vai fazer a gente passar vergonha, vai queimar o nosso podcast, isso aqui. Eu fui lá e deixa que eu vou botar mais corda. Eu piorei a situação. Você é mau. Depois tu fala que é o Floyd que acaba com os podcasts. O Floyd acaba participando deles, o Team Blue acaba acendendo isqueirinho. Falou, abraço, valeu, abraço, Edu. Abraço. Viu, agora tô pelando babando ovo também? Eita porra. Ainda não, agora não. Tá. Baba mais. Eita porra, a diferença é que agora ele vai gostar. É. Agora tô preparado. Falou. Valeu, um abraço. Abraço. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.